vocês ouviram aqui no programa Hip Hop 100% em primeira mão, novo disco aí do X. X, muito obrigado pela presença, pela preza, pela consideração. Obrigado a você, velho. E aí, vamos aí para as perguntas, cara. Vamos nessa. Vamos começar aqui com o seguinte: por que gravar um disco solo, X? Já era um sonho, uma vontade que eu tinha há muito tempo, desde o segundo disco, desde o Diário de um Feto. Isso veio amadurecendo na minha cabeça, essa ideia. Depois que saiu esse último disco do Câmbio Negro, eu já tinha essa ideia de fazer. Não, o Câmbio não acabou por causa do solo. Já ia lançar o disco solo, o Câmbio continuando ou não. E aí a gravadora me deu o apoio e tô fazendo esse disco. Como é que você vê aí a fase atual do rap nacional, Alex? Como é que você tá vendo o cenário aí? O rap tá vivendo um momento muito bom, uma fase boa, onde os discos estão vendendo, onde mais e mais rádios estão tocando o rap nacional. É um bom momento. A gente precisa saber aproveitar e falar coisas mais inteligentes, mais interessantes. E é um momento bom e a gente tem tudo para que isso melhore. A gente não pode perder essa oportunidade. Pô, você está há uns 10 anos já na estrada aí, né, X? Só com câmbio negro, 10 anos. De hip hop desde 83. E o que você aprendeu aí de mais importante nesses 10 anos aí de estrada? Esses já quase 20 anos aí, contando break, né? Época do break, mais o tempo já mais profissional, já com grupo, tocando aí. Uma das coisas que eu aprendi é que não se deve confiar em ninguém. 100% não se deve confiar em ninguém. Acho que a gente tem que dar um voto de confiança e tal, mas é aquela história, né? Um olho no padre e outro na missa. E aprendi que você tem que ter seriedade no que você faz, no seu trabalho, ser sempre o mesmo cara. Se você era um cara gente boa com todo mundo, não fique metido, não fique ceboso só porque você conseguiu gravar um disco ou conseguiu gravar uma música numa coletânea. Às vezes até mesmo porque conseguiu fazer a participação no disco de alguém e já fica metido a besta. Isso aí com toda certeza você não vai chegar a lugar nenhum. Fique na manha, faça o seu trabalho direito que você vai chegar lá. Mudando de assunto aí, como é que se segurou a onda de ter sido tão criticado, Alex? A gente que tá aqui no DF, a gente viu, foi considerado traidor do movimento, roqueiro, deixou a Ceilândia, abandonou a Ceilândia, se tornou vendido. Como é que foi segurar essa onda aí? E é algo que eu tenho que falar, eu aplaudo aqui. Você segurou legal essa onda, não foi fácil. Não foi fácil pra gente de fora. Imagino pra você, como é que foi segurar essa onda? Bom, quem tem boca fala o que quer, quem fala o que quer ouve o que não quer. Numa atitude dessa é onde você diferencia um homem do moleque. Eu sou homem, entendeu? E falaram muita coisa que eu abandonei Ceilândia, mas, bicho, eu fui procurar notoriedade pra Ceilândia. O mercado não tava aqui? Não, só conheciam Ceilândia por bandidagem, o lugar mais perigoso do DF, onde morria mais gente. E eu quis mostrar que não, que lá tem muita gente boa, que tem bons atletas, que tem bons rappers, breakers, grafiteiros, que tem muita gente inteligente, que tem, enfim, que é um lugar bom, entendeu? É um lugar digno. E não só a Ceilândia, mas todo o Distrito Federal, sabe? Mostrar a nossa cara pro resto do país. Não que a gente queira ser melhor que ninguém, mas que a gente também tem um talento. Quanto a dizer aí que eu me vendi, bom, muita gente falou, mas hoje estão na cola da minha gravadora. Tá todo mundo indo pra lá. Então, quer dizer, eu não nem comento nada, eu fico na minha, né? Olha lá, só olha não aí. Não só pra sua, mas pra outras, até de maior porte. Eu não digo nada, né, velho? Eu tô na minha aí fazendo meu trampo, pianinho, miudinho, e tô aí. E quanto aos caras dizerem aí que, roqueiro, traidor do movimento, colou lá com os cabeludos e tal, bicho, sempre andei com a rapaziada mesmo, preto, branco, pobre, rico. Eu gosto de trocar ideia com quem troca ideia, com quem tem ideia pra trocar, com quem me trata bem. E, bicho, sempre ouvi rock mesmo, eu cresci ouvindo rock, porra, eu nasci em Brasília, anos 80 o que mandava era o rock nacional e era o rock nacional feito aqui, a grande maioria feito aqui. Então eu sempre cresci ouvindo mesmo. Eu comecei a conhecer muita gente de banda e tal, tocando junto, né? É outro mundo, é outro universo, saca? Então não é que seja roqueiro, porra, eu ouço samba de verdade, né? É tudo música negra. Né? Ouço samba, ouço rock, ouço jazz, ouço blues, ouço forró, ouço soul, sabe? Eu gosto de boa música. O Jimi Hendrix era branco, cara? Azul. E o hip hop aí, X? Terá vida longa, cara? Se depender de mim, é eterna. E tem muita gente aí batalhando por isso. Muita gente que trabalha sério. Rappers, breakers, DJs, grafiteiros. Quando eu falo DJ, é DJ de verdade. É DJ que faz scratch. Não, não é o comédia que compra um Adeno e coloca o CD lá pra rolar e sai dizendo, ah, eu sou DJ. Entendeu? Cê diz que é DJ, você pergunta pra ele o que é o pitch, o que é um scratch, e ele fala, hã? Carne? Saca? Então através dessas pessoas, o hip hop vai ter vida longa. Das pessoas que realmente trabalham por isso, que estão aí fazendo palestras, trabalhos comunitários, enfim, o verdadeiro sentido do hip hop. Dentro desse assunto aí, você acha que falta mais ação por parte da rapaziada do hip hop? Você acha que nego fala demais e age pouco? É complicado falar, muita gente pode até achar, pô, mas o cara é de dentro do rap, do hip hop, e tá metendo pau na própria rapaziada? Não tô aqui pra meter o pau em ninguém, eu simplesmente tô tentando abrir os nossos próprios olhos, porque eu também tô nesse meio. Porque se a gente ficar só no falatório, daqui a alguns dias a gente vai estar sendo muito cobrado em rádio, em televisão, em jornal. Falar, não, beleza, quando vocês começaram, vocês não eram ninguém, vocês não tinham espaço, não tinha nada. Hoje vocês têm gravadoras, vocês têm espaço na mídia, vocês vendem discos, vocês têm dinheiro, vocês têm carro e vocês estão fazendo o quê? Então, quer dizer, eu acho que está na hora da gente começar a fazer realmente. Você não precisa tirar o pão e o leite da boca do teu filho para ajudar, não é isso. Mas é aquele lance, às vezes uma palavra de conforto, uma visita para alguém que está precisando, para uma entidade beneficente, arrumar agasalhos, calçados, isso já é uma ajuda. Com certeza. E outro disco solo, vem aí no futuro, X? Já está pensando? Já acabou de terminar esse, já está pensando em outro? Pensar a gente sempre pensa, mas não depende de mim, depende das pessoas que estão ouvindo esse trabalho, porque... Você põe um disco na rua, isso é um produto. Isso tem que vender. Ele tem que girar, ele tem que vender. E o público, isso eu tô falando diretamente contigo que tá ouvindo. Quem garante que o grupo continua, ou o grupo, ou o cara, ou a banda, continua no mercado falando merda ou falando coisas inteligentes, é você. Se você quiser continuar vendo bunda na televisão, é só você continuar comprando, é só você continuar dando audiência, é só você continuar pedindo nas rádios. Se vocês quiserem que saia outro disco solo, por exemplo, é só comprar esse ou ligar pra rádio. Você não tem grana, mas liga pra rádio e pede o som. Manda uma carta pro cara e pede o som. Você vai garantir que eu continue aí mandando a mensagem. Pra finalizar aí, X, manda um salve aí pra rapaziada, velho. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com a rapaziada, não só através de letra, nem não só em cima de palco ali cantando, mas batendo um papo, respondendo algumas perguntas que muita gente tinha vontade de fazer, mas às vezes até pela distância não teve oportunidade. E agradecer pela força aí do pessoal que sempre me apoiou aí nesses mais de 10 anos de rap, 10 anos de câmbio negro, que vai nos shows, que compra o disco, que apoia. Queria agradecer muito a toda essa rapaziada, agradecer a minha gravadora que tá me dando essa oportunidade, esse privilégio de estar falando para vocês. A gente se tromba aí pelos caminhos aí desse Brasil. E agradecer a Deus, principalmente aí, acho que a figura mais importante, se não na vida de todos, mas na minha, por estar me dando um momento tão feliz, que é o momento que eu estou tendo agora, de poder me centrar mais na minha vida, de colocar a cabeça no lugar e tentar fazer coisas cada vez mais positivas e inteligentes. Não que não sejam agressivas, entendeu? Vou continuar fazendo som agressivo e som pesado, mas cada vez com mais objetivo e mais consciente. É isso que eu espero que aconteça na minha vida daqui por diante. E é isso aí, muito obrigado. Valeu aí, X. Obrigado por ter estado aqui com a gente, cara. Foi bom demais. O X aqui no programa Hip Hop 100%. Rapaziada, até a próxima, se Deus quiser. É isso aí. Até a próxima. Nossa, essa mãe vai. Mas o rap e o repente está se encontrando agora. Estou me encontrando agora uma pessoa de bem que representa o rap, uma cultura que tem. E da agora por diante já estou lhe querendo bem. Trabalhar juntos sem a discriminação. E quem sabe se a violência não acaba em nossas mãos.